amanheceu e outra noite pensando em ti. Não havia hora que o sol chegasse aqui para levantar-me e te encontro você. O sol chegou, trouxe com ele no seu brilho o seu olhar. É mais um dia que ele vem para nos saudar, pois até ele sabe que amo você. Em você é que encontro mais razões para viver. É onde sinto dose e gosto do prazer. É no seu colo o lugar que estou feliz. E assim, quando anoitece novamente vou deitar e como sempre outro dia esperar que amanheça pra poder voltar aqui. É bom sentir que sou também muito importante em sua vida. E sou seu ar, e talvez tudo que precisa, como eu também preciso muito de você quando estiver. Longe de mim, então quiser me encontrar, feche seus olhos, pense em mim que vou expor do sol em cada amanhecer. Em você é que encontro mais razões para viver. É onde sinto doce, gosto tudo pra ser. É no seu colo o lugar que sou feliz. Assim, logo anoitece, novamente vou deitar e como sempre outro dia esperar que amanheça pra poder voltar aqui. Assim, logo anoitece, novamente vou deitar e como sempre outro dia esperar que amanheça, amanheça pra poder voltar aqui.